Não sei mais de nada, é da minha experiência. Ah, eu não posso fazer nada. Por isso que eu digo, da minha experiência, é a música mais nova que eu tô fazendo agora. Rouba, mora nessa aí. O meu dinheiro é rúbrico. É lá da minha terra, lá do fim do mundo. O meu dinheiro é rúbrico. É lá da minha terra, lá do fim do mundo. Eu amo a minha terra onde eu nasci. Onde eu trouxe o meu sangue. Os lá da Sibéria, onde tem o urso, que eu amo meu urso, lá da Sibéria. É por isso que eu estou dizendo, o meu dinheiro é rúbrico, lá da minha terra, lá no fim do mundo. Damião, experiência.